chega mais. DJ Alpiste vai mostrar como se faz. Relaxe sua mente e olhe para frente. Aumente o volume pra poder ficar contente. A vida não é fácil, mas eu tenho a solução. Fique ligado no que diz essa canção. O clima é de festa, é só você chegar. Relaxa, se quiser pode dançar. Vou mostrar que Deus te ama como você é. E o que pra ele mais importa é a sua fé. Não, isso não é careta, veja só que treta. Se até agora era assim que você pensava, tudo bem. Esqueça, junte-se a nós, a Bíblia diz que Deus anseia por ouvir a nossa voz. Então, pra que o medo? Não tem segredo. Tudo aqui está perfeitamente no lugar. Se eu te falei que não vamos parar, se liga aí, é assim que vai ficar. Eu te falei que não vamos parar, eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar, eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Levante a cabeça, não vá se abater. Nem tudo está perdido como pode parecer. A união é que faz a diferença. É possível lutar contra a violência. O amor ainda é a solução. A solução pra essa vida cheia de preocupação. O mesmo sol que ilumina a sua estrada vem também sobre aquele mano que te desagrada. Dinheiro não é tudo, atitude vale mais. Felicidade é poder viver em paz. Não quero ser o mais politicamente correto. Eu apenas distingo o errado do certo. Motivos pra chorar existem aos milhares. Motivos pra sorrir nunca se acabarão. Muitas palavras vagueiam jogadas pelos ares. Hoje eu falei com Deus através da oração. Então, eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. A viagem continua através do som. Eu vou cantando e rimando que isso é muito bom. Chegando na moral pra agradecer a chance que eu tive de um dia renascer. Quando encontrei verdadeiramente a solução. Um encontro marcante de renovação. Mudança de vida, verdadeira liberdade. Contato imediato de felicidade. Virada radical, 180 graus. Vitória absoluta sobre todo o mal. Tanto amor só poderia vir lá de cima, fortalecendo cada vez mais minha rima. Minha mensagem vai continuar sempre positiva. DJ Alpiste, hip hop, velha escola nativa. E meu recado pros manos que queriam me parar: segura a onda, meu irmão, nada pode me parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. Eu te falei que não vamos parar. É. Se eu te falei que não vamos parar. É assim que vai ficar. É. Eu te falei que não vamos parar.